ponta da língua, ladrão. Pode crer. Ser moral e ser original, não pode ter ideias de matar, nem de roubar, mas companhias deve evitar. A bandidagem que hoje em dia domina a periferia. Mortes na zona noroeste acontecem todos os dias, verdade ou mentira, matam por alegria ou psicopatia. Chacinas se encontram nas esquinas, é a lei do silêncio que esconde o matador. Moço executado no beco com um balaço na boca, do que caguetou. Cuidado, você pode ser o alvo. Olhe pra trás em sua volta, quanto menos esperar, te mandam pro espaço, te empacotam. Abra o olho, não vacile, não seja trouxa. Essa malandragem pode te matar. Abra o olho, não vacile, não seja trouxa. Essa malandragem pode te matar. Abra o olho, não vacile, não seja trouxa. Essa malandragem pode te matar. Abra o olho, não vacile, não seja trouxa. Essa malandragem pode te matar. A falsidade, a traição, não se deve confiar. Quando está com grana, bonado, aparece os amigos safados pra te explorar. Faz você gastar até o último tostão. E aí então, duro? Te deixam na mão, ninguém te dá atenção. A pilantragem tá na cara das pessoas. Pela frente é uma coisa. E aí, nego, e aí, Lord DJ, tudo legal, numa boa? E por trás é outra. Enfia a faca, mete o pau, fala mal à toa. Mas se você dever alguém, não vacile. A falsa malandragem, que parece ser uma boa amizade, te chama em casa pra acender uma bomba. Te arma uma cilada, te leva pro beco numa quebrada. Para aí de encontro à morte. É. Pode crer. E sem sorte, eles te mandam pro saco maluco. Virar defunto barato. Fixe. É. Abre o olho, não vacile, não seja trouxa. Essa malandragem pode te matar. Abre o olho, não vacile, não seja trouxa. Essa malandragem pode te matar. Abre o olho, não vacile, não seja trouxa. Essa malandragem pode te matar. Abre o olho, não vacile, não seja trouxa. Essa malandragem pode te matar. A juventude bandida é iludida com crime, se empolgando com filmes de gangues, seguindo caminhos de traficantes falecidos, esquecidos. Abre o olho, escuta, a vida do crime é curta. Adriano, nosso mano, foi um exemplo. Seu pensamento era difícil de mudar, sempre querendo se vingar sem problema algum. Apavorava um por um, se atirou no 121. O mais respeitado no artigo, não tinha inimigo, nem dava tempo de ter. Se trocasse frente a frente com seu oponente, certamente mais cedo ou mais tarde, sabia que iria morrer. E sem acertos ou propostas, um adolescente falecido com vários homicídios nas costas. Abre o olho, não vacile, não seja trouxa. Essa malandragem pode te matar. Abre o olho, não vacile, não seja trouxa. Essa malandragem pode te matar. Abre o olho, não vacile, não seja trouxa. Essa malandragem pode te matar. Abre o olho, não vacile, não seja trouxa. Essa malandragem pode te matar. Não acredita, cara? Muitos desacreditaram e foram pro saco. É, malandro que é malandro, na área não pode vacilar. Pode acreditar. Dá um tiro, e aquele tiro você não acaba inalando, você acaba tomando no peito, mano. É o tiro da morte. Malandro que é malandro na área não pode vacilar. Malandro que é malandro na área não pode vacilar. Malandro que é malandro na área não pode vacilar. Não é não, ladrão. Malandro que é malandro na área não pode vacilar. É. Malandro que é malandro na área, não pode vacilar. Malandro que é malandro na área, não pode vacilar. Abre o olho, não vacile. Abre o olho, não vacile. Não pode vacilar. Divisão é a tua, escuta. Abre o olho, não vacile. Pode vacilar. Malandro que é malandro na área, não pode vacilar. Viva Gotham! E aí? Malandro que é malandro na área, não pode vacilar.